agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, caro ouvinte. Seja bem-vindo a mais uma emissão do Diga Lá ao Senhor Fado. Aquele programa que, à sua hora de almoço, traz sempre um bocadinho e sempre mais um bocadinho da pura, verdadeira e tão bela alma portuguesa. Eu espero que se encontre bem, que tudo esteja bem consigo e que o fado só lhe venha trazer mais um pouco de felicidade. Já sabe que este programa espera sempre pelos seus pedidos e que há sempre espaço para o seu pedido. www.radioantenaweb.info, lá na nossa página de comentários, tem sempre o seu lugarzinho, tem sempre espaço para ti. Já sabe que nós contamos com o seu pedido, com a sua dedicatória e até, quem sabe, com o pulsar do seu coração e a lagriminha ao canto do olho. Também não podemos esquecer que temos o geral.radioantenaweb@gmail.com, o nosso endereço de correio eletrónico, onde pode também deixar o seu pedido, a sua dedicatória, a sua sugestão. É sempre bem-vinda. Sempre bem-vindo aquilo que você tem para nos dizer. Contamos consigo, com as suas participações e, sobretudo, com a sua companhia, assim como você pode contar com a minha. Vamos então agora ao fado, nesta quinta-feira. Para começarmos bem, vamos ficar com Asas, na voz de Cátia Guerreiro. Depois prosseguimos com a voz de Nízia, Paixões Diagonais. E depois ficamos com O Sol Chama Por Mim, na voz de Mafalda Arnoux. Eu espero que você goste destes fados, deste pouco da alma portuguesa que eu lhe trago nesta meia hora tão feliz, espero eu. Fique por aí, este é o Diga Lá ao Senhor Fado, aqui na Antena Web, para si, com todo o orgulho, sempre, sempre, em português. Até já! Apressemos a partida. Aceita o meu desafio. Embarca neste navio rumo ao sonho e ao futuro. Corta comigo as amarras que nos prendem. Passado tão puro, esquece o tempo e a dor, pensa só no nosso amor, vai e dá-me a tua mão. Sabe como nostalgia de uma estrela fugidia. Falam de nós, meu amor, do que fala a nostalgia. Sabem os cristais das paixões diagonais. Sabem de nós, meu amor, porque volta esta tristeza. O destino à nossa mesa, o silêncio. Tudo à alma, mesmo sem ter de voltar, voltam por nós, meu amor. Porque parte todo um dia o que nos lábios ardia. Digam lá ao Sr. Fado, com Joana Santos. Abri minha janela e era dia. Já ouvi o sol que me chamava, dizendo-me que a noite que em mim via, por fim já consumia. Que bastava, que é já tempo de ir para a rua, mas ir com a alma nua, e é dia e o sol chama por mim, para ir cantando pela rua fora, um novo fado de alegria e sem demora, que o tempo é pouco para se dizer que já é hora, mas é hora. Manto negro da tristeza, das noites que cantei para não chorar, e ergui este meu canto à beleza do tanto que ainda tenho para sonhar. Não me digam que morri, pois eu nunca esqueci que é dia e o sol chama por mim para ir cantando pela rua. Que já é hora, mas é hora de viver. para ir cantando pela rua fora um novo fado de alegria. E sai demora, que o tempo é pouco para se dizer que já é hora, mas é hora de viver. E vamos então prosseguindo aqui no Diga Lá ao Senhor Fado, um programa que vem para si aqui na Antena Web trazer mais um pouco da alma portuguesa, como eu lhe digo sempre. Eu espero que esta alma que eu lhe mostro o satisfaça, a satisfaça. Caso não o faça, caso não fique contente com os fados que eu escolho para si, já sabe que eu conto com os seus pedidos. Vamos então prosseguir hoje, aqui nesta quinta-feira, com mais três fados. Vamos ficar com Tão Mentirosa, na voz de Fernando Maurício, depois ficamos com Fadas Castanhas, na voz de João Brasa, e para terminar ficamos com Noite, na voz de Beatriz da Conceição. Mais três fados para si, aqui na Antena Web, neste programa que eu tenho tanto orgulho em trazer, para que você, na sua hora de almoço, tenha sempre esta meia hora garantida. Mesmo que não seja hora de almoço, seja apenas um programa de companhia, fique bem e aproveite esta companhia que eu tenho tanto gosto em trazer ao som da guitarra. Este é o Diga Lá ao Senhor Fado para si, aqui na Antena Web, com todo o orgulho e todo o coração, sempre em português. Até já! Tens cabeça tonta, tem maneiras, tem juízo. Nunca digas mais que a conta, nem menos o que é preciso. Nunca digas mais que a conta, nem menos o que é preciso. De cada vez beijava a tua boca mimosa, com fé não esperava que fosses tão mentirosa. Confesso que não esperava que fosses tão mentirosa. E eras só minha, juravas de mãos em cruz sobre o peito. Ao outro dia quebrava a jura que tinhas feito. Ao outro dia quebravas a jura que tinhas feito. É verdade, confirmada nesta vida. Infelizmente, quem mente por tudo e nada, quanto mais jura mais mente. Quem mente por tudo e nada, quanto mais jura mais mente. Um carrinho já usado em pôr numa ladeira, chego ao cimo já cansado, ganho pão desta maneira. São Martinho é meu senhor, traz-me sempre vinho novo, com carinho e com suor. Vendo castanhas ao povo, quentes e boa são as castanhas que tenho para vender. Quentes e boas são as notícias da cidade para ler. Quentes e boas são as saudades que trago de te ver. Quentes e boas são as castanhas que tenho para vender. O fumo do fogareiro deixa um cheirinho no ar, na manhã de nevoeiro, na esquina de ver o mar. É assim a minha vida, sempre, sempre não desgosto, com o sal da minha vida, tempero-a sempre ao teu gosto. Quentes e boas são as castanhas que tenho para vender. Quentes e boas são as notícias da cidade para ler. Quentes e boas são as vontades que eu trago para oferecer. Quentes e boas são as castanhas que tenho para vender. Quentes e boas são as saudades que trago de te ver. Quentes e boas são as castanhas que tenho para vender. Diga lá ao Sr. Fado. Sou da noite, um filho noite. Trago-as nos meus dedos, de contarem os segredos aos altos campos do amor. E canto porque é preciso rear a dor que me impele e gravar na minha pele as fontes da minha dor. Noite, companheira dos meus gritos, rio de sonhos aflitos, das aves que abandonei. Noite, céu dos meus casos perdidos, vem de longe os sentidos das canções que eu entreguei. Oh, minha mãe de arvoredo, que penteias a saudade com que ouvi a humanidade a minha voz soluçar. Deito um corpo de segredo onde arrisquei minha mágoa e onde bebi essa água que se prendia no ar. Noite, companheira dos meus gritos, rio de sonhos aflitos, das aves que abandonei. Noite, céu dos meus casos perdidos, vem de longe os sentidos das canções que eu entreguei. Noite, céu dos meus casos perdidos, vem de longe os sentidos das canções que eu entreguei. Pois é, pois é. Agora vem a parte pior nesta tarde, as nossas despedidas. O Diga Lá ao Sr. Fado hoje vai embora. Pois é, mas é só por hoje, porque amanhã, sexta-feira, cá estamos para mais um bocadinho da alma portuguesa, para mais meia hora de fado. Já sabe que o www.radioantenaweb.info, ou seja, a página onde nos ouve, tem também um cantinho, um espacinho para si. Tem a nossa página de comentários, onde nos pode deixar o seu comentário, o seu pedido, sobretudo, e a sua dedicatória, se achar que é de fazer. Depois, já sabe que também tem o nosso e-mail, geral.radioantenaweb@gmail.com, que está sempre de portas abertas a receber o seu pedido de dedicatória ou de sugestão. O Diga Lá ao Sr. Fado, bem como eu, agradecemos com toda a nossa força e dedicação o seu pedido, a sua participação. Vamos então nos despedindo, desejando que tenha uma tarde muito feliz, repleta de boas coisas, excelentes energias, muito positivismo e muitas surpresas positivas. Sempre positivo. Está bem, querido? que a vida pode às vezes nem ser sempre positiva, mas temos que levá-la com o maior positivismo possível. Já sabe que o Diga Lá ao Sr. Fado está aqui amanhã para si, à mesma hora, para mais uma meia hora de pura alma portuguesa. Fique bem, com uma tarde muito feliz. Vou deixá-lo com Teresa de Carvalho, Amar. Depois ficamos com Carlos do Carmo, Estranha Forma de Vida. Dois fatos para si hoje aqui. Diga lá ao Sr. Fado para acabarmos em beleza. Divirta-se, tenha um dia muito feliz. Este foi o Diga Lá ao Sr. Fado, aqui na Antena Web, na rádio que mais deseja tê-lo por cá, sempre, sempre, em português. Até amanhã. É por vontade de Deus que eu vivo nesta ansiedade. Que todos os sóis são meus, que é toda a minha saudade. É por vontade de Deus. Que estranha forma de vida tem este meu coração. Vida de vida perdida, quem lhe daria o condão? Que estranha forma de vida. Vivo de vida perdida, quem lhe daria o condão? Que estranha forma de vida.